está no ar. Mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. Hoje o programa para lá de especial. Primeiro, Tom Zé. O espaço acudiu. O espaço acudiu. Vem, vem. Sobe em mim. Sobe em mim. Sobe em mim. Vamos dropar então, Zé. Viva essa lua gigante. Vamos homenagear, reverenciar esse baluarte da música mundial, contando com a participação de Captain Planet, Zuzuka Poderosa. Criolo, Rafael Futura, Taíra, DJ Taíra, Zé Cabaleiro, Riachão, Cascabulho, Novos Baianos, Digital Dub, Li, Scratch Pet, Ri, Os Paralamas do Sucesso, Linton, Quincy Johnson, Javelin, Vigiana Costa, Soy Corolenco, e um set. Um set ao vivo com a DJ Goya, que já tá aqui no estúdio. Vamos conversar com ela sobre o rolê que ela deu em terras tropicais. Aqui estamos em terras temperadas. Vem trocar uma figurinha conosco nas redes sociais, arroba muquecasiri. Parabéns para a Dorothy, que hoje completa 6 anos. Um upa. Novidade, dia 17. Dia 17, quinta-feira. Tem repeteco do programa aqui porque o Muqueca vai subir o som na cachaçaria no ponto, no Rio Tavares. Bastante shot, forró, um pouco de sambalanço, umas brincadeiras construídas na Casa Flamboyante e também a percussão ao vivo, as cabaças, prato de faca, coco, uma brincadeira para quebrar coletivamente aí, uma pista diferente, rompendo a quarta parede. Sobe de mim, então Zé. Oiê, meu pai. Oraiê, mamãe Oxum. Saravá, minha preta véia, Santa Catarina. É, Dona Mariazinha. Tô com Santa Catarina na cabeça. Fim, benção, mãe Rosa. Mãe Rosa de Catarina de Caçador. Agora, a mixagem de Taíra pra Captain Planet, Zuzuka Poderosa e Rafael. Rafael Futura. Minha hora curta é pouca. Muqueca, vamos, Muqueca de Siri aí, galera. Sol Cruz, Gisele no centro, Onésio e a Marta da Cisc, Vicky, me chama de Vitória. Juliana Amaral, São Paulo, cantora maravilhosa, na escuta, Axé. Música. sábado agora, dia 5, no Rancho do Pescador, na Ponta do Coral. Tem Tapioca Festa. DJ Taíra recebe a convidada que tá aqui no estúdio, nossa convidada hoje também, agora já esteve aqui, tá pela segunda vez no Muqueca. Então, todo mundo convidado, só chegar lá, Tapioca Underline Festa no Instagram, tem lá ingresso promocional, e vai com tênis velho, vai preparado para sambar, dançar na brita, ou na água, pode escolher. Um abraço pro Rafa, do Rancho Pescador, será muito bom revê-lo. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, direto do B-Studio da Rádio Comunitária Campeche, transmitido por streaming no radiocampeche.com.br, também nos agregadores de rádio 98.3 FM aqui na região. Vamos voltar a homenagear Tom Zé. E depois tem Taíra e a DJ Goya com set ao vivo. Guitaíra fazendo a chamada pra festa de sábado. Quero sambar, meu bem. Vamos sambar. Agora uma levada de samba malemolente de Tom Zé. Arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e Q-U. Quero sambar, meu bem. Quero sambar também. Não quero é vender flores nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem. Quero sambar também. Mas eu não quero andar na fossa cultivando tradição embalsamada. Quero sambar, meu bem. Quero sambar, meu bem. Não quero é vender flores nem saudade perfumada. Quero sambar, meu bem. Quero sambar também. Mas eu não quero andar na fossa cultivando tradição embalsamada. Meu sangue é de gasolina, correndo não tem

seu é em outro lugar. Chuchuá, cada macaco no seu galho. Chuchuá, eu não me canso de falar. Chuchuá, o meu galho é na Bahia. Chuchuá, o seu é em outro lugar. Não se aborreça, moço da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta seleteira já encheu sua mamadeira, vai mamar em outro lugar. Se aborreça, moço da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta seleteira já enche essa mamadeira, vai mamar em outro lugar. Chuchuá, cada macaco no seu galho. Chuchuá, eu não me canso de falar. Chuchuá, o meu galho é na Bahia. Chuchuá, o seu é em outro lugar. Só que para. Chuchuá, cada macaco no seu galho. Chuchuá, eu não me canso de falar. Chuchuá, o meu galho é na Bahia. Chuchuá, só pequenininho, bicho, cadê isso? Você tem feliz com isso, malandro velho? Grande que vem pra frente. Olha o macaco aí, o macaco aí, Donzé. Chuchuá, o seu é em outro lugar. Chuchuá, cada macaco no seu galho. Chuchuá, eu não me canso de falar. Chuchuá, o meu galho é na Bahia. Chuchuá, o seu é em outro lugar. Ouvindo o samba. Que beleza. Chuchuá, não me canso de falar. Olha, aqui é meu galho, hein? O meu galho é na Bahia. Seu galho é outro lugar, seu Zé. O galho aqui é comigo. Agora que vem chegando meu galho. Meu galho é, lá vem ela chegando. Que beleza. Chuchuá, não me canso de falar. Chuchuá, o meu galho é na Bahia. Meu galho é somente ela. Fala, Dinê. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Ouvimos no começo do Moqueca de Siri pra Tom Zé. Sobe de mim. Aí, Moqueca, Capitão Planet, Zuzuca Poderosa, Rafael Futura. Na mixagem do DJ Taíra, que junto com a Goya estarão sábado no Rancho do Pescador, na festa Tapioca. Siri estará presente. Quero sambar meu bem, Tom Zé, ela vem com Ica. A briga do Difícil de Itália com o Rigoton Hotel. E Pompeia. Bixi, no Muro Nu, todas com Tom Zé, aí parceria dele com o Criolo, Banca de Jornal, Cada Macaco no Seu Galho, com o Riachão e Tom Zé, e agora vamos lá por baixo, um disco, Canções Eróticas de Ninar, do Tom Zé, disco maravilhoso esse, daqui a pouco tem DJ Goya no setlist ao vivo. Baixo do vestido, a timidez. Baixo da timidez, a seda fina. Baixo dela uma nuvem de calor. Baixo desse calor, um perfume da China. Por baixo do perfume, a rede elétrica. Baixo da rede elétrica, os pelos, e por baixo dos pelos, as estradas que conduzem nos fios, os teus arrepios, manifestos em os e os e as, lá onde a razão não chega mais, e por baixo de tudo, o que me deixa mudo. A tua franqueza, toda nua, que se veste de luxo, em pele crua, veste tudo outra vez. Por baixo do vestido, a timidez. Baixo da timidez, a seda fina. Baixo da luma nuvem de calor. Baixo desse calor, um perfume da China. Baixo desse perfume, a elétrica, baixo da rede elétrica, os pelos e por baixo dos pelos, nas estradas que conduzem nos rios, os teus arrepios, manifestos em uis, em uis, e as, lá onde a razão não chega mais. E por baixo de tudo, o que me deixa mudo é a tua franqueza, toda nua, que se veste de luxo em pele crua, veste tudo outra vez. Paraíba, maluco por Pernambuco, CRB vai ser agora o novo rei da bola, Guaraná vai pisar no cabo da Coca-Cola, no colo de Aracaju, para o Ceará, Bahia quando caía na cuia de Cuiabá. E CRB vai ser agora o novo rei da bola, Guaraná vai pisar no cabo da Coca-Cola, do colo de Aracaju, para o Ceará, Bahia quando caía na cuia de Cuiabá. Em riba da Paraíba, maluco por Pernambuco, eu podia viver lá, mas lá, lá vou eu ficando por cá, São Paulo. A roupa que me veste melhor é o luar de Maceió. Meu melhor cobertor quando esfria é o calor da Bahia. Coisa boa, João Pessoa, as lagoas de Alagoas, que se na Terezinha, se Recife se refere à cidade de saudade. Vai ser agora o novo rei da bola, Guaraná vai pisar no cabo da Coca-Cola, no colo de Aracaju, Arau, Ceará, Bahia, quando caía na cuia de Cuiabá. CRB vai ser agora o novo rei da bola, Guaraná vai pisar no cabo da Coca-Cola, no colo de Aracaju, Arau, Ceará, Bahia, quando caía na cuia de Cuiabá. Em riba da Paraíba, maluco por Pernambuco, eu podia viver lá, mas lá, lá vou eu ficando com o cara. Essa dona libélula não é de prosa, fala com gente não é com ela. Não é falante, mas é mentirosa, essa exibida farinha magrela. Nunca vi tanto apelido esquisito, macaquinho, caba, sai, capito de dança, bunda, papa, mosquito, chupeta, cabito, canzinho, caluga, aviãozinho, lava bunda. Mas que mentira, demoiselle chique, mas que mentira, donzelinha encantada, mas que mentira, riscada, zico, zico, peguei na mentira, libelinha fada. Mas que mentira, demoiselle chique, mas que mentira, donzelinha encantada, mas que mentira, riscada, zico, zico, peguei na mentira, libelinha fada. Dona Libélula não é de prosa, falar com gente não é com ela. Não é falante, mas mentirosa, esta exibida fadinha magrela. Nega ter tanto apelido esquisito, macaquinho, cabra cega, pitudo, demos a bomba, papa, mosquito, chupeta e gambito, canzinho, galuga, gelzinho, lava a bunda. Mas que mentira, demoiselle chique, mas que mentira, donzelinha encantada, mas que mentira, escarba, zigue-zigue, peguei na mentira, libelinha fada. Mas que mentira, demoiselle chique, mas que mentira, donzelinha encantada, mas que mentira, escarba, zigue-zigue, peguei na mentira, libelinha fada. Meu filho, traga a sua cartinha. Olha que mora seu tio. É do lado de Caropa. Anão do lado da Água Fria, Iraí. Qualquer lado eu vou, meu caso é levar uma cartinha, chegar na casa da pessoa com a cartinha na mão. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Quem quiser mandar recado, remeter pacote, uma carta cativante, a rua numerada, o nome maiúsculoso pra evitar engano, ou então que o destino se destrave longe. Meticuloso, meu prazer não tem medida, esteja aqui segunda-feira, antes da partida. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Trace aqui seu endereço sem deixar tropeço. Pode ser o destinatário ter morrido ou simulado, pousado ou avoado nas sentenças do seu fado. E eu vou ficar avexado com uma carta sem dono, levando a cuja, penando sem ter pousada, batendo de porta em porta com uma alma penada. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Mas se eu trouxer de volta o desencontro choroso da missão desencumprida, devolvo seu envelope intacto, certo e fechado. Odeio disse me disse, condeno a bisbilhotice. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Se der o sucedido, me aguarde aqui no piso, 7 semanas seguidas, a partir do mês em frente. Não sou letra reticente, palavra de homem racha, mas não volta diferente. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Viajo segunda-feira, Feira de Santana. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá pela quinta, a partir das 7 da noite até as 9 e pouquinho. Pela Rádio Comunitária Campestre, 98.3 MHz FM, frequência modulada. Também pelo streaming, radiocampestre.com.br, pelos agregadores de rádio, pelo app, tem no Google Store, Rádio Campestre. Enfim, é fácil achar. Muqueca com U e Q U. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Eu tô aqui com a DJ Goya de volta. Bem-vinda, Goya, de volta. Salve, boa noite, Siri. Obrigado pelo convite. Satisfação demais de estar aqui de novo nessa rádio. Ah, a casa é nossa, sempre. Massa. Então, me conta desse rolê aí. É, eu tô num processo de retomada de pesquisa e ancestralidade um pouco, e desde o ano passado eu venho pesquisando muito mais a fundo a cultura popular brasileira, assim. Então, o ano passado eu comecei a viajar pelo Brasil e fiz 13 estados em 5 meses, então foi bem corrido, assim, E aí esse ano eu meio que diminui um pouquinho o ritmo e comecei a ficar um pouquinho mais tempo, assim, tipo, 15 dias em cada estado, pelo menos, assim, pra poder entender um pouquinho mais, né? Sentir um pouquinho mais a energia de cada lugar, assim. E essa andança que eu faço é com uma amiga minha, que a gente tá criando um projeto que chama... Banda de uma Nota Só, que a gente está pesquisando a cultura popular para poder transmitir isso de alguma forma em algum show, alguma apresentação de audiovisual com um DJ. Então a gente está criando essa pesquisa, né? Saindo pesquisando o Brasil e para depois tentar apresentar de alguma forma no palco, né? E onde que parou o rolê? Onde que... Esse ano eu fiz São Paulo, Rio, aí do Rio fui para o Maranhão, depois fui para Belém do Pará e desci para Brasília, Goiás ali, vivi um pouquinho do Cerrado e voltei para Floripa agora, faz uma semana que eu tô aqui. Não passou na sua terra? Vou passar agora, daí vou para Mato Grosso do Sul agora, Fico 20 dias aqui em Floripa e aí eu vou para o Mato Grosso do Sul. Ficar um tempinho em reconexão com a minha terra mesmo, né, que é muito importante. E esse tempo em Floripa aqui, tem o evento sábado, a Tapioca, junto com a Taíra, né? Sim, aí eu vim para tocar exatamente nessa festa, que é do Tahira, que é um DJ para mim, uma referência. Tipo, desde que eu comecei a tocar, ele sempre foi um cara que me inspirou muito. E depois que eu conheci ele só me incentivou mais. E fiquei muito feliz de ser convidada para tocar junto com ele num evento que ele está produzindo, que ele está se arriscando como produtor agora também. E tô mega feliz de estar podendo participar, vir para Floripa e tocar nessa festa, que é uma festa de música brasileira, voltada para a música brasileira. Então, assim, é uma experiência que a gente está tentando resgatar, assim, né? A brasilidade em si, essa música popular brasileira, às vezes ela é muito complexa de ser entendida. Então, tem muita gente que não tem contato, né, com esses outros lugares, com essas culturas populares. E a minha pesquisa está cada vez mais voltada para isso, para a cultura popular, para músicas que mestres fazem, mestras. E passar um pouquinho esse conhecimento para a galera, assim. Vai ser bem legal sábado. Massa, tem mais alguma agenda? Semana que vem, no dia 13, tem a Baderna, que é uma festa de rua, organizada pelas Minas do Som também, que é uma coletiva de mulheres aqui de Floripa que eu somo junto. E aí a gente vai fazer uma baderna na Casa Magnólia, lá no centro. Então tem várias mulheres envolvidas, fazendo esse corre. Vai ser uma produção bem legal, assim. A Camila está ajudando também bastante a gente, Naira. Enfim, várias mulheres potentes aí que só tende a crescer esse rolê também. Então, maravilha. Reforçando o convite, sábado no Rancho do Pescador, a partir das 10 da noite. O Rafa tá lá para receber todo mundo. Tem um balcão do Botafogo na entrada. A pista é de brita, vai com um sapato velho. André de sapato novo não entra. Ou dá pra ir de rasteirinha, tirar e dançar descalço no mar. Puta, descalço na brita não dá. Na brita não, mas dá pra dançar no mar. É na beira do mar também. Boa, massa. Já conhece lá? Não. Boa, muito lindo, muito bonito mesmo. Massa. Então, massa. Taíra, daqui a pouco ele faz a chamada aí, né? Taíra tá vendo a lua gigante. Tá vendo a lua gigante no meio do mar. Errado não tá, né? Não, tá certo. Ele viria aqui hoje, só que a lua atrasou. A lua atrasou, veio no outro dia. A lua me traiu. Ele vestiu uma moeda, né, pra ir de barco, então. Aproveita aí, Taíra. Sábado a gente troca aquela ideia. Vamos lá, vamos. Chique Chique Tom Zé. Daqui a pouco vem agora ao vivo aí com setlist. Quer dar um spoiler? É, o spoiler é um pouquinho do que eu vivi, então vai ter muita referência dessa andança que eu tive por agora, assim. E é isso, vamos transitar por um Brasil meio que não é muito escutado, às vezes. Maravilha. Então vamos lá, Tom Zé, a gente ouviu Por Baixo, Capitais e Tais, daí Dona Libélula, dele com o Zé Cabaleiro, Feira de Santana com Cascabulho e Tom Zé, aí Chique Chique com Comadre Fulozinha, da Karina Burro, da Thelma César, queridaça, enfim, das meninas Izá, de meninas de Pernambuco, também que fazem um resgate muito massa, fizeram um resgate na virada do século, né? Agora cada uma tem o seu projeto, sua estrada própria, vários projetos, né? Enfim, Chique Chique. E agora com Tom Zé, a mesma música. E na sequência, vamos de Tom Zé com Novos Baianos. E lá, Chicana, um trio argentino, interpretando Tô, Tó. E aí vamos cair no dub um pouquinho. Tem até Paralamas, galera. E daí depois a Goiás vai quebrar tudo aqui no estúdio. Sempre com a porta aberta, quem quiser colar, vem na paz, sem fazer arminha e sem fazer carinha de quem tá gostando demais, valeu? O jornal confirmou pela fotografia que meus olhos têm. Tem sol nascendo. Nem se justifica porque naquele tempo de sorriso dela a cidade acabou se perdendo. Do jeitinho dela, botei o passo no compasso dela, caí no laço. O abraço dela, me desencaminhei. No caminho dela, me desajeitei. No jeitinho dela, no jeitinho. No jeitinho dela, no jeitinho. Que ferve panela quando falta gás. Mas quando a gente boa já trocou sua paz. Pelo jeitinho dela, um cientista. No jeitinho dela, disse na TV. No jeitinho dela tem um micróbio. No jeitinho dela que faz miolo derreter. No jeitinho dela, ha, he. No jeitinho dela, ha, he. No jeitinho dela, no jeitinho dela. Geladeira já teve febre. Isso. Celina teve bronquite, melhoral teve dor de cabeça. E quem quiser que acredite. A revista provou, o jornal confirmou, pela fotografia que nos olhos dela tem sol nascendo. Mas não se explica, nem se justifica, porque naquele tempo do sorriso dela a cidade acabou se perdendo. No jeitinho dela, botei o passo no compasso dela. No abraço dela, me desencaminhei. No caminho dela, me desajeitei. No jeitinho dela, no jeitinho. No jeitinho dela, no jeitinho. Que ferve panela quando falta gás. Mas quanta gente boa já trocou sua voz. Pelo jeitinho dela, um cientista. O jeitinho dela. No jeitinho dela, tem um micróbio. No jeitinho dela, no jeitinho dela, ah, meu. No jeitinho dela, ah, meu. No jeitinho dela, no jeitinho dela. Geladeira já teve febre, penicilina teve bronquite, melhoral teve dor de cabeça. Que acredite. No jeitinho dela, vou me perder. No jeitinho dela, no jeitinho dela, vou me salvar. No jeitinho dela, vou me perder. No jeitinho dela, vou me perder. Este é o Muqueca de Siri, reverenciando Tom Zé. Tô passando a voz. Tó, Laticana. Tô bem abaixo pra poder subir, tô bem arriba pra poder cair. Tô dividindo pra poder somar, desperdiciando para que sobre. Despacito pa' poder caber, suavecito pa' no perdonar. Estoy estudiando pa' saber ignorar, estoy acá comiendo para vomitar. Te estoy explicando para confundir, me estoy confundiendo para esclarecer. Estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar. Te estoy explicando para confundir, me estoy confundiendo para esclarecer. Estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar. Despacito pa' poder rajar, ojos cerrados para ver mejor. Con alegría pa' poder llorar, desesperado pa' tener paciencia. Cariñoso pa' poder herir, lentamente para no trazar. La de la vida pa' poder morir, estoy diciendo adiós pa' poder regresar. ¡Ay! Estoy explicando para confundir, estoy confundiendo para esclarecer. Estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar. Estoy explicando para confundir, estoy confundiendo para esclarecer. Estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar. We'll be right back. Muqueca de Siri na Rádio Campeche, agora Digital Dubs. Tom Zé, Ili, Scratch Perry. A carrapeta. É. Scratch é o Brasil, Este programa traz um pouquinho da imensa obra do maravilhoso Tom Zé. Diversidade, a psicodelia, a riqueza de vocabulário, de ideias, de imagens. Viva Tom Zé! Ouvimos o jeitinho dela, Tom Zé e Novos Baianos, e Tô, com Laticana. A seguir, vamos de Ogodô, ano 2000, com Javelin e Tom Zé. Aí, Paralamas de Sucesso, mais Linton, Quezzy Johnson, com Tom Zé, e aí, Ligiana Costa. Aí a Goia assume a carrapeta. Siri e sua muqueca na Rádio Campeche. Aqui quem fala é o Taíra. Sabadão agora a gente está fazendo a festa Tapioca no Rancho do Pescador. Festa com muita música brasileira, festa com muita música latina, para a galera poder dançar. Um monte de clássico e um monte de não clássicos também. Então quem quiser, estão super convidados para chegar na nossa festa. Sábado à noite, no Rancho do Pescador. Minha convidada da vez é a Goia, que tá aí fazendo o programa contigo. É isso, um abraço. Like

chegando ao fim a homenagem pra Tom Zé, mas não o Moqueca de Siri. Ainda vai rolar mais um pouquinho de Tom Zé e Tom Zé lá no finalzinho. Mas daqui a pouco a DJ Goya, eu tenho a satisfação de receber e entregar a carrapeta pra ela, fazer uma pista. Este mundo era só Gênesis Guarani. Pó, nem noite, nem dia. Chega aí, Goya. Nem até resistia. Nosso pai primeiro e amando o verdadeiro. No céu da solidão teve a inspiração. Sentiu no corpo um rumor. Era o som tão bom do som que trouxe ao Pai Criador aquilo que foi chamado amor. Amor, amor, amor, amor, relampejou no Criador, anseio, ação e reação, o clique da criação. Antes de nascer, todo índio recebe com luz de neon a alma que lhe concede amor, devoção pelo som. Por isso nem admitir a vileza de mentir, pois é traição com os seus e perde o contrato com Deus. Desse modo a honra do índio foge do nosso domínio. E como não pode falhar, esta força vai confirmar. Amor, amor, amor, amor, relampejou no Criador, anseio, ação e reação, o clique da criação. Moqueca de Sirica. Depois do mar do posto 9, estamos ouvindo Quebeca, Quebeca, não sei, com Soy Korolenko, com dois chás. Teste voz, foi. Enfim, Jimmy Henderson ao vivo com alguma coisa escrita em russo ou em grego. Não sei, sou muito latino pra isso. Ipsoy Korolenko interpretando Tom Zé. Pra tentar passar um pouquinho do alcance da obra desse monstro, que o programa teria que ter umas 8, 10 horas pra poder apresentar como deveria a sonoridade, a criatividade, a imagética de Tom Zé. Eu amo Tom Zé. Enfim. Vai chegar a DJ Goya aí pra assumir a carrapeta. Eu vou me divertir, molhar o bico. DJ Cauê com K veio visitar o estúdio aí, seja bem-vindo. Sempre feito com a porta aberta, no Queca de Siri. Sempre uma delícia a companhia de vocês. Galera distante aí, vai mandando um zap que no final eu faço a lista e dou aquele abraço coletivo, aquele zeitgeist, aquele beijo pra quem é de beijar, aquele saravá pra quem é de saravá. Chega aí, Goiá. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Arroba Rádio Comunitária Campeche no Instagram, Rádio Campeche. No Facebook, 98.3 MHz, radiocampeche.com.br. Esses canais dessa rádio comunitária, onde o Moqueca ocupa o Bioestúdio, quinta-feira. 11 da manhã tem o repeteco do programa gravado. Bom, ouvi de novo Tom Zé. E a Goya que vai assumir agora. Seja bem-vindo, Goya, a carrapeta é sua. Quer trocar uma ideia? Dá um oi. Salve, boa noite a todos que estão aí. Meu nome é Goya, sou DJ de Brasilidades, pesquiso a música popular brasileira. Dois meses atrás estava dando um rolê. Queria ler um pouquinho de um textinho que eu fiz aqui para explicar um pouquinho do set que vai rolar. Que é como se fosse um poema, mas é uma escrita ali. Por onde andei, São Paulo? Fade out, Goya, você no comando. 30 horas de escala na cidade que nunca para, pilantragem com risada. Desço a serra e amanheço, na força feminina de Ubatuba, onde passei dias e me apaixonei. Melhor época para andar na BR-101, que vai de norte ao sul. E foi isso que eu fiz, só que ao contrário, lógico. Passei por muitas curvas, cruzei a Avenida Brasil, fui para Niquite ver o Rio, todo anos 80 e 2000. O funk nunca para, não para, não para não, 150 BPM de fritação. Então, lide com isso. Bota o bloco na rua e segue reto toda a vida, até o Maranhão. Ah, o Maranhão, quanta imensidão. Muitos sotaques soarão, mas onde eu queria parar era lá no Brega S.A. Encontro do rio com o mar para me lavar. E chegar no eixo da cidade inventada, Brasília, meu camarada. Separada por um plano piloto que não deu bom. De bom, só o macarrão de rua. E dos minhoque tem. Como dizia no Goiás, trembão é coisa boa. Cachoeira e pedra quente. Rio que corre diferente. Livre, no pôr do sol mais potente. O cerrado é minha nascente. Esse é um resuminho de alguns lugares que eu passei e me impactaram. E o set de agora é um resuminho disso, de algumas referências desses lugares que eu transitei por agora. Play. Entra pelo fone, da voz forte e sutil de Lauryn Hill. A lua filmando por cima da laje é a parte final do filme da Rádio Favela. Alô, alô, alô, aqui é da Rádio Favela, estamos no ar. Fazer pra te dizer o que quero dizer. Vou cantar em inglês pra você entender. Can you see a butterfly fly on my eyes? Você pode enxergar o mar sem eu ter que te mostrar. Poderás até lá caminhar sem eu te carregar. Você pode entender a dor sendo sócia do amor. Saberás que não há sangue de outra cor. If you know Portuguese, you know what is this. If you know Portuguese, you know what is this. If you know Portuguese, you know what is this. If you know Portuguese, you know what is this? Ah, já sei como fazer pra te dizer o que quero dizer. Pra você entender assim. Can you see a butterfly fly on my eyes? Você pode enxergar o mar sem eu ter que te mostrar. Poderás até lá caminhar sem eu te carregar. Você pode entender a dor sendo sócia do amor. Saberás que não há sangue de outra cor. If you know Portuguese, you know what is this. If you know Portuguese, you know. Quanto mais amor, mais espaço. Quanto mais espaço cabe amar. Quando há espaço pra voar, o amor desliza pelo ar. Tua asa deita em meu quadril. Quanto mais apressa. sinto só, eu me sinto muito só. Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer o amor que eu tive e vi pelo distância se perder. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. As curvas se acabam e na estrada de Santos eu não. Adeus, breu, adeus, brinha. O sinal já se abriu. Adeus, brinha. Esse é um salve pro Rio de Janeiro, anos 80. A Tata Ogan tá sintonizada. Um salve pra todo mundo que tá aí. Não, tio, pois o meu farol é o sol da avenida. Avenida Brasil, Avenida Brasil, Avenida Brasil. batalhão teve um desgosto quando chegou o homem sem rosto, sem corpo e sem coração. Se aquecer, e se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. E aí, vou, rapaziada. Escuridão. da maioba, do Maranhão, boi de matraca. Isso é uma cultura popular brasileira nossa, que a gente não está acostumado a escutar esse tipo de som, esse tipo de rituais. É, o Maranhão é riquíssimo na cultura popular, assim. Eu acho que todo mundo deveria viver o Maranhão, assim, especial. É especial demais você participar de um Bumba Meu Boi, assim. Às vezes na viagem, assim, ela me salvou demais. Eu pisei na pedra, a pedra do mar rolou. Eu pisei na pedra, a pedra do mar rolou. O mundo tava torto, Santo Antônio direitou. O mundo tava torto, Santo Antônio direitou. Ajuda eu, Santo Antônio. Ajuda eu, Santo Antônio, ajuda eu, Santo Antônio, ajuda eu, Santo Antônio, ajuda eu. Eu pisei na pedra, a pedra do mar rolou, eu pisei na pedra, a pedra do mar rolou. Meu senhor, São Benedito, é meu santo protetor, e eu já fiz minhas doadas. meu santo protetor, é o santo protetor do tambor de crioula. E agora a gente vai com o cacuriá, que também é uma dança do folclore, da nossa cultura popular. Vamos dançar cacuriá, com paciência e amor. É o fim da festa do divino, foi Tata que nos deixou. My love. Sociedade escravocrata brasileira. Somos a vingança. gente luta por um mundo onde mulheres e homens sejam socialmente iguais, ainda que humanamente diferentes. Arreda a voz, cai e vem, Mapô. Cobra venenosa. Referências do norte que eu captei um pouquinho. Vivi em Cotijuba por uma semana com um professor de música que me passou muito conhecimento assim, da música popular. É, Marluí Miranda, também uma grande artista. E aí vou tocar Arraial da Pavulagem agora, que também é uma cultura popular muito forte no Pará. Thank you. certa vez de montaria eu desci o Paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Me contou do lobisomem, da mãe d'água do Tajá. Disse do Jurutaí que se ri do luar. Que se ri do luar. Que caboclo falador. Que mangava de visagem, que matou surucucu. Jurou com pavulagem, que pegou o Iraburu. Que pegou o Iraburu. Que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim. Ando roxo pra pegar umzinho assim. Mas o dia que eu comprar, o danado vai sofrer. Vou desassossegar o seu bem querer. O seu bem querer. O seu bem querer. Ora, deixa ele ir pra lá. Certa vez de montaria eu desci o Paraná. Um caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água do Tajá. Disse do Jurutaí que se ri pro luar. Que se ri pro luar. Que caboclo falador. Que mangava de visagem, que matou surucucu. Jurou com pavulagem que pegou o Irapuru. Pegou o Irapuru. Que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim. Ando roxo pra pegar umzinho assim. O danado foi-se embora, não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas o dia que eu comprar, o danado vai sofrer. Vou desassossegar o seu bem querer. O seu bem querer. O seu bem querer. Cheguei pra lá. Thank you. Quando as pedreiras no fundo do mar e o fogo estrondou no escuro do ventre de Iemanjá, Iemanjá. Esse foi Seu Estrelo e Fuá de Terreiro, de Brasília, uma galera que está fazendo uma cena lindíssima da cultura popular, misturando muita coisa do Norte com o Nordeste, com o Cerrado, principalmente, várias lendas, várias performances de teatro, bateria. E esse foi um pouquinho da minha pesquisa, do que eu vivi, resumidamente mesmo, assim, do que eu passei por agora. Vivi vários sons desses ao vivo e muitos colhi em pesquisa também. E para finalizar aqui, eu vou soltar uma música que é da minha irmã, Peda. que da outra vez ela estava aqui, e foi a minha, essa irmã que eu vivi o meu último momento, que foi em Goiás, que foi lindo, a gente viveu um momento livre e de muita poesia, junto com a Estelar, uma grande amiga também. Um beijo a todos que estavam aí, e é nóis, a gente se encontra sabadão na Tapioca. Faz tanto tempo que eu não me sinto assim. Faz tanto tempo que eu não sorrio pra mim. Quando se descobre o valor que tem e a capacidade de mudar essa realidade, o poder que tem de encontrar a liberdade, o poder que tem de estar na sua melhor fase. Quando se descobre o valor que tem de mudar essa realidade, o poder que tem de encontrar a liberdade, o poder que tem de estar na sua melhor fase. Na minha melhor fase. Você é livre, livre, livre, livre, livre. Livre para sorrir. Você é livre, livre, livre. Passarinho alegre, triste ou feliz. Para de se prender. A chave da gaiola tá aí dentro da sua calçola. A chave da gaiola tá aí dentro da sua cachola. O que é o amor pra você? É Wakomai, na língua Yawanawa, significa a felicidade de estar em comunhão. O amor, para mim, é a arte. Desconstrução do ego, construção conjunta. O amor é entender o valor das coisas simples. O amor, para mim, é explosão de sentimentos, de dentro para fora, de fora para dentro. O amor, para mim, é ser livre. Para mim, é Gabriela. Já ouviu falar? Cachaça com cravo e canela. E para você, Pedro, o que é o amor? Livre, livre, livre, livre, livre. Livre para sorrir. Você é livre, livre, livre, livre. Passarinho alegre, triste ou feliz. Para de se prender. Da gaiola tá aí dentro da sua calçola. E é isso, gente. Fico por aqui com a seguinte pergunta: o que é o amor para vocês? Queria me dar um salve pro meu irmão Cauê, com K, que está aqui do meu ladinho. Obrigada! Pro Siri também. A gente vai continuar aqui com mais som, mais músicas, pra gente sintonizar agora com a tapioca. Bora lá, esquenta a tapioca. Taíra, que tá vendo a lua. Vamos soltar um pouquinho da carrapeta. Umas que eu selecionei do que vai rolar no sábado no Rancho do Pescador. Um axé pro Rafa e daqui a pouco eu me despeço da galera aí toda. Valeu? Mais 10 minutinhos de programa. Não esquenta pra festa tapioca, mas já vou deixar aqui o meu. Até logo. Suela, Chay Lima, Sol Cruz, Gisele, Anésio, Marta, Vicky, Juliana Amaral, Chico, Marlene, DJ Bárbara, Paulinho Zanata, Dom Max, Felícia, Medita Samba, Léo Furtado, queridaço, Mari Hoffman, Bia Porto, todo mundo na escuta, Clarice, axé, galera. tenham todos aí um excelente final de semana. Domingo tem repeteco deste programa. Paz, saúde, sorte, luta, trabalho, direitos humanos, liberdade, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras, Oraiê, mamãe Oxum, Ogunhê, meu pai, Saravá, minha mãe, minha preta véia, Dona Maiazinha, Iá, adorei, benção mãe Rosa, ou mais um pouquinho, e aí o Muqueca acaba. Sábado, festa tapioca no Rancho Pescador. Um abraço, Taíra. Um abraço, Rafa. Bora lá. Jorge, bem. Flamengo, como eu, como você, como todos nós, menos alguns. Catarina. Pra minha mãe, Rosanda, Rosalinha, Rose, Catarina de Caçador. Comovidos e ansiosos, esperando por você. Já se passaram muitas primaveras e você nada de aparecer. Catarina, meu amor, onde você estiver, e se for possível, correndo, por favor. E se for possível, onde você estiver. E se for possível, venha correndo, por favor. Catarina, oh, Catarina, oh. Catarina, oh, oh. Isso, por favor, cantem comigo. Cante pra Catarina, menina que vai chegar. Seja bem-vinda, Catarina. Vamos fazer uma grande festa. Chama todo mundo. Vamos fazer uma grande festa com alegria. Atenção agora. Cante comigo, por favor, com energia. Pra Catarina que vai chegar agora. Catarina! Catarina, oh, oh. Catarina, oh, oh. Onde você estiver, e se for possível, venha correndo, por favor. E se for possível, onde você estiver. E se for possível, venha correndo, por favor. Catarina, oh, oh. Catarina, oh, oh. Isso, quero ver a escola de samba, quero ver, quero ver. Quero ver a escola de samba descer. ele, o melhor chefe que eu já tive, Gilberto Gil. Nada é real, você é. Penúltimo. Nada é igual, você é. Nada é normal, você é. Você é. Dito assim, você, você e mais você. Parece que eu não sei o que é o amor. Amor por tudo e todos, luz do bom viver. Que a palavra de Deus nos ensinou. Sendo assim, você, você e mais você. É como se eu não pudesse enxergar as gotas de orvalho soltas sobre a flor. As gaivotas soltas sobre o mar. Oh. Nada é real, você é. Nada é igual, você é. Você e só você é mais que o necessário para abrir o armário cheio de ilusões dentro de mim, para que tudo ali possa caber. Sendo assim, real, real, é só você. De quem disponho além de um sonho em vão. De me fazer mais normal, puro e são. Quero rádio digital no meu radinho. A TV é toda digital. E o rádio é todo analógico, tio. Cadê o rádio digital brasileiro? A última de hoje. Ogunhê. Então, galera, com essa levada aí do Tahira, eu encerro por aqui. Moqueca, valeu, até a próxima. Já extrapolamos o tempo. Vamos ficar na programação do DJ Handel. Quer fazer um programa na Rádio Campeche? Manda playlist, tudo, radiocampeche.com.br. Você mora aqui no sul da ilha. Saiba como fazer o projeto ou até meter playlist na programação. 50 pilas, 50 moedas, 50 Haddads por ano. E você se filia à Rádio Campeche, se associa e pode contribuir. Valeu? A diretoria está de portas abertas para novas iniciativas. Arroba Muqueca Siri, toda quinta, das 7 às 9. Essa brincadeira, meu brinquedo estupefaciente, através da música, com muito axé, com muito swing. Um programa que nunca é feito sozinho. Oraiê, mamãe Oxum, Oguinha, meu pai, Saravá, minha preta véia, Iá, minha mãe Rosa. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Não é?